opressão exercida de forma astuta. Soca o psicológico, remodela a conduta de quem se sente exausto demais pra entrar em campo. Ou talvez só ache que o vizinho não vale o trampo. Ou talvez o vizinho nem trampe, vai. Esquece o punho cerrado, vai. A meta é tá por cima até na hora de ser enterrado, vai. Como última fica de pé em pé em tempo de vaca magra. Um pra ferrar o outro, todo mundo se flagra. Cumprindo o protocolo, escrito na bandeira. Mantendo a ordem do caos que pra nós já é costumeira. Preguiça em excesso, moralista em excesso. O cifrão é uma expressão de vantagem pra muitos à margem do nosso progresso. E se eu falo nosso é porque é nosso. Mano, não tem engano, afinal de contas isso é vida. Eu pelo menos não assinei plano. Quando vim ao mundo avistei essa melancolia de background. Excluída a decoração, bora pro próximo round. Onde minha noção de etiqueta ou a falta dela dá o tom. Raspa de amianto e tijolo quebrando o clima bom. Dá tendência pra ficar mudo que é cultural, natural. Mas hoje não, hoje vamos de vitória no plural. Descobri que é tudo nós, então evito o ostracismo. O destino final dessa carne diminui um tanto esse abismo. Me aproxima do boy do punk, do correria e do boçal. Até o mais célebre, todos com uma leve inclinação pro mal. E algo mais que nos amarra é a constituição bizarra. Sabe bem te colocar entre TV, débito e barra. Mas como esse mecanismo não trava no Big League, me espelhei em quem trampa muito pra sair dessa matrix. E mesmo que só em mente consigo fazer a ponte, exemplificar pros outros o que é por trás do horizonte. O plano é quebrar tudo, a começar por essa lei que nos fixa num ponto só. E olha que eu só comecei.